Se não houver luz, as trevas tomam conta. O corpo se perde, envolto pelas sombras. A mente fica tonta, o passado assombra. Procura paz e não encontra, porque não vê. A trave nos seus olhos te impede de perceber que o mal que você faz sempre volta para você. O amor que você nega faz falta para o mundo, pois todos vivem juntos, compartilhando a mesma terra. Mas meu povo erra por não conhecer a mensagem que liberta e faz renascer. O ensinamento profundo de Cristo pode mudar o mundo, fazer racistas e homofóbicos mudarem de lado, fazer bandido e ladrão se arrepender do que é errado. Dissolvo ódio, coração sujo não sobe no pódio. Todo ser humano tem que tomar uma decisão: integrar a luz ou sumir na escuridão. Se seus olhos forem bons, seu coração também será. Todo seu corpo terá luz e ela resplandecerá. E onde quer que você vá, acenda sua candeia e seja um ser iluminado, do tipo que ajuda sempre de bom grado, que faz sem pensar em retribuição, porque fez do amor a sua mais pura missão. Seja alguém de bem, que faz bem com o que tem, não nega ninguém. Solidariedade, respeito é a chave. Seja de verdade, Deus consente que façamos nossa parte. Irmão, não se ausente, veja quanta gente debaixo do jugo da injustiça, pecado e cobiça gerando morte. Homem de luz, então seja forte. Levanta e anda, levanta e brilha, com os olhos bons, siga na sua trilha. Esse planeta é sua família. Seja olhos para os cegos, pés para os aleijados. Caminhe sobre a terra como um bem-aventurado. Não se perca na imundícia, mantenha o coração puro e sem malícia. Se os seus olhos forem bons, seu coração também será. Todo seu corpo terá luz e ela resplandecerá. E onde quer que você vá, o bem triunfará. O mundo precisa de amor e é você quem vai doar. Se os seus olhos forem bons, seu coração também será. Todo seu corpo terá luz e ela resplandecerá. E onde quer que você vá, o bem triunfará. O mundo precisa de amor e é você quem vai doar. Quer que eu vá, o bem triunfará. O mundo precisa de amor e sou eu quem vai doar. O mundo precisa de amor e sou eu quem vai doar. O mundo precisa de amor e sou eu.